voz pirata. Piratas da internet! Ai, que alegria! Que alegria! Eu sou Fábio Rodrigues e tô aqui com os meus queridos corsários! Eu não vou falar meu nome porque o Fábio vai botar a música do Jonas na minha vida. Ih, já foi! Já foi! Então deixa o Dudu falar o nome dele, tá bom? E Eduardo. E Eduardo. Também conhecido como Dudu Kowalski. Kowalski. E por aí vai. Bom, nós estamos reunidos aqui nessa edição especial e extraordinária do Piratas na Internet para comentar um assunto que tem ocorrido bastante na internet, tá em alta, e a gente se viu aí numa pseudo-obrigação de trazer esse tema para vocês. Mesmo a gente não estando na ativa, a gente fez um esforço aí para gravar e conversar um pouquinho sobre ataques de DNS. Esses ataques que têm acontecido. Bom, e nós estamos com o time quase completo, infelizmente faltou só o Rafa Scoss, ele não pôde comparecer. O menino tá muito trabalhador, são 8h10 da noite, ele ainda tá na empresa. Tá, peraí. Fazer o quê? Ô, Fábio, só um pouquinho, vou ter que fazer uma coisa aqui, peraí, deixa eu abrir aqui. Vim, espaço, frases.txt, / nunca deixamos um de nós para trás. Beleza, DD, dois pontos, WQ. Beleza, podemos continuar. Não, ele não está para trás. Ele está trabalhando. São tempos de crise. São tempos de crise, as pessoas têm que trabalhar bastante, fazer o quê, né? Entendi. Eu consegui me esquivar do plantão essa semana também, senão a gente corria o risco do meu celular tocar aqui no meio da gravação e fodeu tudo. Mas a gente ainda corre risco da trovoada, né? Sim, tá trovando bastante aqui em Joinville, então a qualquer momento um de nós pode ser eletrocutado. Ou a internet cair. Ou a internet cair, o que é bem mais provável. Eu espero que seja a opção mais provável. Eu não, né? Que se cair a internet, eu não gravo e não faço mais nada na internet hoje. Ah, porque se você foi eletrocutado, tá tranquilo. Download vai continuar aqui. É, como é que você vai acessar ele depois da cadeira de rodas, que nem a do Stephen Hawking, mas tudo bem, né? Ou, sempre. Faz o... Bom, vamos falar alguns dos tipos de ataques de DNS, depois a gente faz uma introdução ali de como que eles correm, né? Afinal, a gente fala aqui que nós podemos fazer para prevenir, para ficar mais seguros contra esse tipo de ataque. É, existem várias maneiras de você exploitar, de você atacar um servidor DNS, mas ó, entre aqui as mais populares está o cache poisoning, né, o envenenamento do cache, DNS amplification, carry redirection, zone enumeration, flood attacks, fast flux, mudança de registro, cyber squaring, tunneling, DNS hijacking, random subdomain, phantom domain e NX domain attack. Então assim, não dá pra gente detalhar todas essas modalidades de ataque. A gente vai falar um pouquinho sobre as que a gente conhece. Até porque a gente não leu esse texto aqui ainda, né? Então... Exatamente, que é só um dos textos. Foi estudar isso daí a fundo. É, inclusive, cara, DNS é uma coisa que pensa que manja. Com certeza algumas pessoas realmente manjam, né? Mas a galera, se você tem aquela ilusão de que você conhece bem, e quando você vai ver até onde aquilo se estende, é um negócio absurdo. É, não, mas eu só tava falando mesmo que ninguém se preparou pra essa gravação, ninguém leu pauta, a gente não tem nada e é isso aí. Não tem nada, a gente tá aposentado. É. Tá ligado aquele jogo de futebol no fim do ano que joga o Zico junto com o Neymar? Tudo é isso aqui, cara. É, entendi. É nóis. Todo mundo despreparado. Tá, vamos lá. Vamos voltar ao tema. Tá, vamos, Não, então a gente só listou os tipos de ataque ali, Jonathan. É, entre Poison, Amplification, Carry, Redirection. E agora vamos esmiuçar um pouquinho cada um deles, lógico, de acordo com o nosso conhecimento. E acho que a gente pode começar, cara, envenenamento do cache, que é talvez um dos métodos mais populares de ataque de DNS. Beleza, fica no escuro. Mas, assim, basicamente... Mano, tem muito tipo, eu nem sabia que tinha tanto. Pois é, cara, então... Eu acho que a gente devia estudar essa aposta. Tá, mas basicamente o envenenamento do cache, ele envolve você atacar não o servidor principal, que é o servidor autoritativo daquele domínio, né? Você não precisa infectar necessariamente ele, você consegue com um bando ali de consultas falsas inserir no cache de servidores DNS um apontamento errado para aquele serviço aí. Por exemplo, acho que a gente não dá para escapar de falar um pouco de como funciona o serviço DNS, apesar que o nosso público vai saber isso. Mas a gente não consegue pular etapas, né? É, mas mesmo sabendo configurar, muitas vezes o pessoal não conhece direito um pouco da arquitetura, né? Sim. Até ia recomendar comentar, porque faz um pouco de sentido para entender isso. Porque, por exemplo, tem lá o servidor, por exemplo, web, né? É uma coisa. Aí, para acessar esse servidor web, você tem que saber o IP dele, né? Então, você, obviamente, passa pela DNS ali para resolver o nome para o IP poder acessar, né? Que, às vezes, pode ser gerenciado, controlado por quem está disponibilizando o serviço web ali e tal. Ou pode ser um terceiro também que só está gravando o registro ali dos domínios. E, além disso, por exemplo, quando está numa empresa, alguma coisa assim, normalmente tem um serviço... um servidor DNS interno, né, que disponibiliza para os computadores que estão ali na mesma rede e tal, para não precisar toda hora ficar consultando na internet e tal, ele cria um cache. E aí também, né, para otimizar algumas coisas, por exemplo, operadoras, eles também têm servidores de cache deles, né, por isso normalmente as operadoras pedem para colocar o DNS no automático e nunca funciona, né, então daí tu vai lá e configura o DNS direito. E esse, inclusive, foi um dos principais motivos que eu comecei a usar o OpenDNS antes do surgir o DNS do Google, porque o DNS da minha operadora não funcionava. Então, de vez em quando ele não respondia. Eu, tamo junto, velho. Também foi a mesma coisa. Eu vivia tendo problema com o DNS da operadora. Isso, cara, acho que foi lá pra 2007, 2008, eu descobri o OpenDNS. Ele era um pouco mais lento a resolução, ele tá fora do Brasil, mas eu comecei a usar ele já desde aquela época, antes do DNS do Google local aqui pra gente. Eu usava OpenDNS. Não, acho que nessa época, se bobear, nem existia o DNS público do Google. Não, não existia. Em 2007 não existia. Não era nem ele existia aqui, ele não existia no mundo. Pois é, não, com certeza, até porque em 2007 o Google já era uma grande empresa, mas não era esse gigante que ele é hoje. Sim. Não, mas eu fui ter DSL em 2009, eu acho, foi algum tempinho depois que eu fui usar também, então, tipo, nem naquela época existia o DNS do Google. Ó, achei um artigo meu da época, hein? 5/3/2008, cara. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Beleza, tá. E aí, só voltando aí pra explicação, né? Fazer esse ataque aí no envenenar o cache ou DNS spoof vai ser basicamente uma tentativa de você tentar alterar o registro nesse servidor de cache, né? Ou fingindo, por exemplo, que você é o servidor que teoricamente teria o controle sobre o domínio, tentar inserir um registro lá para se caso alguém que esteja configurado com esse servidor fazer uma consulta, né, ele, o serviço DNS, né, apesar, né, de ser distribuído e tal, ele armazena, né, sempre uma zona de cache para não precisar consultar tipo 5 vezes a mesma coisa, né? Então ele grava ali por um tempinho. E esse tipo de ataque, ele tenta forjar um registro ali por algum período de tempo, ou enquanto conseguir durar o ataque ali, fazer com que essas pessoas ou não resolvam, né, o DNS, ou caiam para um outro servidor, que pode ser ou uma mensagem dizendo que o servidor foi invadido, ou tentar... o que é o pior, né? Forjar como se fosse o site oficial para tentar conseguir senhas e tal. Sim. É isso que a galera tem que entender. um servidor local dentro de uma empresa já é um potencial alvo de ataque. Se eu tenho uma rede ali com 200 computadores e eu pegar só o acesso ao esse DNS local e botar uma entrada lá falando que o Bradesco BR é o IP do meu site malicioso, cara, esse cara já faz a festa. Sim. Supondo não, que as já... pessoas recebam pelo Bradesco lá, né? Não, isso acontece muito em eventos também, né? Tem que cuidar bastante quando você navega. É, não, mas se for olhar, isso na real já acontece em muitas empresas, principalmente para o próprio domínio da empresa, né? Porque, por exemplo, quando tá de fora, você vai acessar lá o IP 200, não sei o que, né? O IP público, e dentro da empresa você vai digitar o mesmo nome, mas você vai cair, sei lá, o 92, o 68, alguma coisa. Então, de certa forma, isso já acontece, né? Mas isso não é uma coisa ruim, né? Não, a gente faz normalmente para funcionar internamente também, né? Já que, sim, dependendo da configuração, se digitar o IP externo, pode ser que não consiga acessar, né? O que acontece muito do cache também é a questão de, por exemplo, o caso do UOL que teve essa semana. O caso foi resolvido em uma hora, mas o cache demorou 8 horas. O cara aumentou o TTL do cache, do registro, exatamente, e cagou por um dia inteiro o acesso ao site. E deixou o UOL mais interessante. Um pouco mais. Outra coisa que... Às vezes, cara, você não precisa nem invadir um servidor para isso. Eu posso colocar aqui um Wi-Fi sem senha, entregando no DHCP o meu DNS local todo envenenado, e você vai se achar o espertão que tá pegando o Wi-Fi do vizinho de graça e tá me dando a tua senha do banco. Sim. A galera não entende o perigo desse tipo de coisa. De sair pegando um Wi-Fi desconhecido aí você acessa o teu banco, você acessa o teu e-mail, você acessa o teu Facebook. Tá. Não, e ainda mais acessar o banco, que daí aqui no Brasil ainda tem uma entidade certificadora do Brasil, né, que não é reconhecido às vezes direito nos navegadores, então tu vai acessar o site da Caixa, dá certificado inválido. Isso é excelente, né? Aí tu dá certificado inválido quando tu acessa normal, dá certificado válido quando tu acessa quando alguém tá fazendo um ataque na rede. Certificado inválido por inválido mesmo, então tu acha que tá, você de boa, sabe, e né? Acessa. E se o cara for bom, ele faz o site direito pra você nem perceber, digitar a senha e acreditar, ou ele redirecionar a senha lá pro site mesmo e tu não perceber, ou simplesmente imaginar que você errou a senha e tentar mais uma vez. É, bem isso, ou você erra a senha uma vez, né, e ele redireciona pro site, ou depois que você coloca. Você acha que senha, errou, né, você digitou certo, só que não foi pro servidor que você imaginou. Ou você, depois ele dá uma mensagem lá, a gente tá com problema, voltaremos em breve. Se eu for o site da Caixa, isso é normal. Não, o site da Caixa, pra você não conseguir acessar, é só tu abrir o site, apertar 10 vezes F5, ele vai dar erro. Eu lembro que isso era a pior coisa quando a gente tava testando o proxy, que ia lá, fazia a regra, beleza, testou, funcionou, não sei o que, beleza, arruma a regra, aperta de novo, arruma a regra, aperta de novo, até o momento que ele para de responder de vez. Então, esse seria então o método standard, que é o envenenamento de cache. Porque você não precisa atacar o servidor raiz, você não precisa atacar nem o servidor autoritativo, e às vezes com um servidor DNS pequeno infectado, você já consegue fazer um grande... Uhum. E é mais ou menos isso que aconteceu os casos de envenenamento cache. Teve do Google, teve do DNS, teve esse último da UOL aí essa semana. Não, o da UOL não foi tanto isso, né? Mas o do Google sim. Do Google foi puramente isso, né? Foi um injection no cache. Foi puramente isso, injection no cache, e parece que afetou só algumas operadoras do Brasil, por exemplo. Nem todas foram afetadas. A GVT foi uma afetada. Eu não cheguei a ter problema, por exemplo. Eu também não, porque eu não acesso o Google, né? Eu uso da The Go, então nem percebi. É porque você é bizarro. As pessoas normais, algumas tiveram problemas. Algumas tiveram problemas, tá? Pergunta: as pessoas normais, eu tô nessa parte de algumas? Não, você não tá. Você não tá nas pessoas normais. Normal, normal, nenhum de nós tá, né? A gente não tá gravando um podcast falando sobre ataques de DNS. Não, senão a gente não estaria na área de TI. Eu sou um pirata e vivo no mar, um tesouro escondido eu vou encontrar. Bom, um outro modo de ataque que a gente tem é conhecido como DNS Application, mas ele é basicamente um DDoS de DNS. É sobrecarregar o servidor com um monte de consulta e tentar fazer o teu servidor falso responder para os usuários porque o servidor principal está sobrecarregado. É basicamente... Sim. É um DDoS. É um DDoS. É um DDoS, só que está em cima do DNS. Agora, mais focado, acho que em... negar o serviço, né, do que realmente pra ele resolver incorretamente, não. Agora, o que tem bem, assim, essa característica de tirar o usuário do destino certo dele e jogar pra outro, é o redirecionamento de carry, né, cara? Que aí você, com uma rede infectada, ou uma rede que você controla, você intercepta a carry do usuário pro DNS e responde com o que você quis. E eu tava lendo, cara, isso é muito louco, porque existem IDs de carry sequenciais no DNS. E aí o cara, quando intercepta uma carry, ele começa a responder várias vezes a carry com IDs incrementais, até um deles casar com o ID certo, o visitante aceitar aquela resposta. Então assim, o barato... Inclusive, como o DNS, ele também funciona sobre o UDP, não tem muita validação, não tem como validar direito, né? Ah, veio realmente do destino correto, não, sim ou não. Porque no TCP ainda tem aquele esquema, só que tem o número de sequência, né, do pacote TCP, que é um pouco difícil tu conseguir chutar, descobrir, enfim, qualquer coisa. Mas no DP, como não tem exatamente esse controle, é bem mais fácil fazer esse tipo de ataque. Qualquer bêbado amigo aqui é meu irmão, até o último. Bom, além disso, a gente tem ataque de Synflood, que também é mais um DDoS. E a gente tem sempre o ataque que busca, assim, o elo fraco, o usuário, que é assim, o usuário. Que você pode simplesmente invadir o servidor, o serviço que registrou aquele domínio. No caso dos .com.br, é só o registro .br. Nos domínios .com, .net, tem um monte de sites que fazem isso. Então, às vezes, um simples brute force... Então, até os ali... domínios .br, eles podem ser registrados por outros sites, né? Hoje em dia, você pode no GoDaddy comprar. Você só é mais caro, né? Um .com.br. Eu acho que é o mesmo preço, até. Não, é mais caro, não. Deixa faz sentido agora. Nenhum. Agora eu entendi. Pelo menos todas as vezes que eu vi era um pouquinho caro. R$44,90, tá mais caro. Mais caro, eu falei, não faz sentido você fazer isso. Mas assim, então se você pega ali, você registra o teu domínio por um serviço meia boca aí, e você tem que pensar, cara, tá, será que esse serviço tem segurança? Será que eu posso confiar que o meu domínio realmente vai sempre responder DNS, que eu tô apontando ele? Lembrar que quando você compra o domínio, você aponta os servidores DNS que são responsáveis por fazer a resolução de nomes dele, né? Exatamente. Então, se você contratar um serviço que não vai proteger esse acesso, consegue direcionar facilmente. Que é o que aconteceu com o UOL. Então, o UOL lançou uma nota, né, explicando, né, publicamente, que o erro foi, na verdade, no registro BR. Nenhum servidor do UOL foi invadido. Mas, de certa forma, eles deixaram o serviço dele sem o registro BR ser invadido. É uma falha. É uma falha. Mas não precisa se preocupar. Lá no trabalho, pra gente ver as notícias, em vez de a gente abrir o UOL, né, .com.br, a gente abriu o bol.uol.com.br e tava abrindo de boa. O único detalhe que as notícias era não sei quem saiu da academia falando ao celular. Mas... as notícias estavam lá. Quem acessa o BOL em 2017, velho? O BOL não tá embaixo do domínio do UOL? Tá, mas tava funcionando de boa. Era só o do UOL mesmo que tava cagado. Do BOL.UOL.BR tava de folha boa. Também. Engraçado que se esse site fosse HTTPS, não tivesse HTTP, não funcionaria, né? Nenhum redirect, eu acho. Então, mas o que aconteceu? Do Google, é o cara que fez o ataque, né? Enfim, ele redirecionou pro servidor que só tinha o HTTP. Né? Então, por exemplo, se alguém tentasse acessar via HTTPS, simplesmente não ia carregar, né? Tinha que acessar o HTTP normal. O do UOL, o cara que fez o ataque, ele fez o redirect, né, pro servidor lá, e ele tinha rodando HTTP e HTTPS, ou pelo menos, não sim, sei. Sim, mas... Acessando HTTPS ele também tava respondendo, mas dava falha de certificado e tal. que todos os usuários aprenderam a ir lá, aceitar esse certificado e ignorar a mensagem de alerta. Graças ao site da Caixa, exatamente. É. Essa é a cultura que essa porra desse site traz pra gente. Não funciona no Linux nem com a caralha. Não, mas tu tem que entender a cultura, né? Tu tem que ir lá, baixar o certificado do não sei o que Brasil, lá, inserir isso. Como certificado válido e tal. Que daí todos os certificados assinados por ele, tu vai confiar e tal. Todo mundo faz isso, né? Não pode negociar com os navegadores. Na verdade, você tem que ser uma certificadora. Cara, é que na real, o governo brasileiro, enfim, quem gera aqui, isso aqui, pra ser credenciado, enfim, passar nesse esquema, tem que ter, tipo, uns certos níveis, algumas normas, padrões e tal, que, por exemplo, o Let's Encrypt, né, Encrypt, eles passaram, né, começaram a montar negócios, tiveram que passar todas essas etapas e tal. Sim. A do governo brasileiro não tem como passar. Agora, uma vez eu sei que eu já li, existia um motivo pelo qual não teria como ele ser reconhecido, agora não lembro exatamente qual, mas não tem como, basicamente. O site tem que funcionar pra começo de conversa. Então só nesse caso aí a Caixa já não passa. Aí eles estão criando demais. Eu achei um tipo de ataque muito engraçado, que chama Cyber Squat. Que é você registrar vários domínios com erro de digitação para aquele domínio e depois tentar cobrar uma grana do dono daquele, entendeu? Sim. Isso é uma coisa que acontece até... Mas isso é um ataque. Eu não vou falar. Isso é um... Cara, na real, né? Existe uma coisa mais legal ainda. No Brasil, dependendo do que... como for, tal, se, por exemplo, se tiver uma marca... Por exemplo... Eu tenho uma marca com nome, o Fábio registrou o domínio antes lá, não sei o quê. Se eu provar que esse nome, tipo, eu tenho registro da marca, não sei o quê, dependendo do caso, eu posso entrar na justiça e simplesmente e a justiça vai lá no registro BR e diz: não, esse domínio não é mais o Fábio, agora é do Eduardo, dane-se aí, Fábio. Isso, quem não sabe, isso aconteceu com a Globo, tá? Quando eles lançaram o site lá atrás, era só globo.com. Porque o domínio globo.com.br tava com treta. Eu lembro disso na época. E o cara tava pedindo uma fortuna. Era a Globo. O cara falou, foda-se, eu quero 100 mil reais no meu domínio. Sim. E, né? E ele perdeu na justiça. E aí sim. Fala. Não. Aí é o caso de realmente, tipo, eu tava usando e tal. Ele registrou pra tentar ganhar dinheiro, né? Mas mesmo, por exemplo, eu tenho o meu site aqui, por exemplo... Eu não registrei para tentar ganhar dinheiro em cima, revender depois. Eu registrei o domínio e eu realmente estou usando. Dependendo do caso, pode ir na justiça, a justiça dizer não. Teu site não pode ser, mas não pode mais ter esse nome. Assim, no meu ponto de vista, é errado de qualquer maneira. O domínio é um produto de assinatura anual. Eu comprei, é meu. Mas acho que é mal. Não sei. Tudo na internet tem essa lei, né? De certa forma, de quem registrar primeiro é o dono. Então, só no Brasil que não. Eu ia num startup weekend e ficava anotando o nome das empresas pra comprar os domínios. Olha que filho da puta, né? Ele é inteligente, cara. Inteligente. Mas é muito pão no cuzão. É só ele cobrar menos do que custaria um processo, tá valendo, né? Faz o... Continuando então com os tipos de ataque, um ataque que é muito utilizado pelos malwares, que é o DNS hijacking, que você aponta a máquina do usuário para servidores DNS que tem o que você quer lá. É o que eu falei, por exemplo, de eu subir a minha Wi-Fi pública aqui. Muitos malwares fazem isso, cara. Você pega uma máquina infectada, você vai ver pra quais DNS ele tá apontando. Tá apontando pros DNS lá na casa do caralho, em Moldova, na Bulgária. Se for um malware, ele pode mudar até o host, né? Se ele tiver permissão pra fazer. Também. Mas... Não, mas uma vez isso já aconteceu. Tinha um. Não sei, enfim, um malware aí que ele infectou vários computadores pela internet, tá espalhado. E aí, tipo, beleza, descobriram, resolveram o problema, só que pra tipo, não derrubar a internet, de certa forma, a polícia lá, agora não lembro de que país e tal, ela manteve ainda o servidor, tipo, que foi hackeado por algum tempo pra não derrubar a internet, basicamente. Então, tipo, invadiram o servidor, beleza. Aí, tipo, enfim, quer dizer, subiram o servidor lá pra fazer o ataque e tal. A polícia descobriu, foi lá, prendeu os caras e mantiveram o servidor online por mais algum tempo pra arrumar ali. E aí, a notícia, quando eu li, era tipo assim, a gente vai desligar essa coisa agora, tipo, pode ser que a internet pare aí. Agora não me lembro, tipo assim, tinha um percentual lá que pode... de computadores que na internet poderiam parar, não consegui mais acessar a internet, justamente por ter o DNS ali, foi alterado. Tá? Eu ia manter. E às vezes, isso também não é nem no computador da pessoa, né? Por exemplo, mantém um modem com a configuração padrão, dependendo do vírus, a certificação dele, ele pode conectar no próprio modem e alterar no modem, né? Então tu olha lá no computador, tá de boa, mas, né, tá usando ali o... no modem tá o outro servidor... E ainda tem aquelas ótimas configurações, né? Por exemplo, Network Manager, que mesmo que você defina um DNS manual, ele ainda resolve utilizar automático, não sei porquê. Sabe como que eu resolvo isso aí? Eu tiro a permissão de escrita do resolve.com. Já. É sério, também. Eu faço isso mesmo. Eu também, eu dou um chptr-i lá. É só tirar a escrita já resolve, mas o chptr é mais... Radical. Falando sobre isso que o Dudu falou, é interessante que... Não sei se vocês lembram que no final do ano passado o DNS caiu e levou metade do mundo. Levou GitHub, levou parte da Amazon. Vocês não lembram? Eu lembro. O DNS. Ele caiu duas vezes, né? A primeira foi porque a Microsoft pediu na justiça o direito por ter os domínios e um imbecil, um juiz decidiu que ok, que eles tinham razão. Mas eles acabaram perdendo. Mas eu acho que isso foi os domínios de DNS, né? Só os domínios que eles de casa, né? Que era isso, foram as zonas domésticas. Né? Esse aí foi a primeira, né? Mas isso aí não deu muita influência, não, né? Mas só tem, usuário. Tem aqueles DNS dinâmicos lá. Mas o problema maior foi quando eles resolveram fazer um ataque de DDoS gigante. E o engraçado foi que eles fizeram exatamente isso que o Dudu falou. Eles testaram senhas padrões de CFTV, de modems, e conectaram todos eles e começaram a fazer negação de serviço no DNS. E derrubou serviços gigantes, como o GitHub, a AWS. Não derrubou o serviço, né? Ninguém simplesmente conseguia mais resolver o nome. Isso, e aí o serviço estava lá, só que ninguém conseguia chegar até lá. Mas eu não conseguia fazer deploy, por exemplo. Eu não conseguia baixar no código do GitHub, assim. Então, tipo, parou minha produção, assim. Se fosse lá no host e colocasse registro na mão, resolveria, né? Se você souber a porra do IP do GitHub. Porque eu tenho o IP do GitHub. Cara, eu vou te dizer que uma vez eu já coloquei porque essa porra não estava resolvendo. Agora não me lembro o que era. Acho que eu tava na universidade, de vez em quando a rede lá não responde direito, ou coloquei o registro na mão, uma coisa assim, não lembro. Mas eu já tive o registro do GitHub no meu host. Então, esses serviços que sobrecarregam o DNS, esses ataques, tem alguns tipos, a gente já falou de alguns, mas tem também o random subdomain. Você fica consultando um monte de subdomínio que não existe só pra fuder o servidor. Tem o Phantom Domain, você também começa a consultar domínios fantasmas que não existem ali até foder o servidor, sobrecarregar tudo. E o NX Domain Attack também, que é mais ou menos a mesma coisa. Você manda milhares de consultas NX de domínios inexistentes para sobrecarregar o processamento de um servidor DNS ali e ferrar ele. Com essa parte aí do registro, né, do NX e tal... também, né, pode tentar, por exemplo, no servidor principal, você pode tentar fazer transferência de domínio, né, buscar esse registro para... Tu não vai conseguir, por exemplo, forjar uma resposta, alguma coisa com esse ataque, né, mas você pode, por exemplo, fazer para um ataque de reconhecimento, né, então, tipo, qual que são as os nomes registrados, por exemplo, de uma empresa, aí você pega, por exemplo, uma lista de nomes para... começar lá a tentar acessar esse servidor, não deu, vamos tentar esse servidor aqui, vamos ir no servidor por servidor, né? Ou, por exemplo, pegar um servidor secundário, aí tu forja uma mensagem dizendo que você é o principal para tentar, por exemplo, injetar daí uma resposta incorreta, né, nesse servidor, né, e se alguém consultar ele, começar de cagada. Mas é importante dizer que esse, o Phantom ali e o Random Subdomain, eles parecem coisas bem bestas, né? Você pesquisar por uma coisa que não existe e o DNS cair por isso. Mas tem que lembrar que, como o DNS é uma estrutura hierárquica, tipo, se ele não tem um nome, ele vai jogar pra cima. Ele vai pesquisar em outro lugar. Então esse ato dele pesquisar em outro lugar é que faz ele ficar esperando a resposta. Exato. De um outro DNS e caga tudo. É hierárquico aí, e às recursivo, vezes... né? Aí às vezes você faz isso, faz o servidor consultar vários outros e, né, acaba gerando negação de serviço justamente pela quantidade, né, de requisições e tal. Talvez a pilha TCP IP ali não aguente, né? Acaba, e um pequeno detalhe, a gente não tá falando de você lá no Wi-Fi da tua avó fazendo uma consulta que não existe. O servidor DNS caga pra isso. A gente tá falando de um cara que vai usar uma botnet imensa, infectada, que ele tem, pra fazer milhares de computadores. Sim, fazer milhares de consultas. Que ele tem, não. Que ele tem, não. Que ele conseguiu. Que ele comprou e tem até o número de telefone do suporte técnico da botnet. Né? Se ele comprou, é dele, velho. Como ele tem, são outros 500. Não, alugou, né? Alugou. É que nem os ransomware lá da vida, que tinha escritório com o nego trabalhando, dando suporte, fazendo financeiro, vendo quem tinha pago. É sério, cara? Aquele mais o Libcrypto SEO lá, que era o mais famoso? Os caras... Mas tem que ter o... Tem que ter o pessoal, né, pra ajudar a fazer transferência em Bitcoin, né? Mas era tipo uma empresa, cara. Era uma empresa num desses países intocáveis, eu não lembro qual, isso daí. Ou também conhecido como Presídio Brasileiro. Também. Faz o... Bom, e agora a gente só falou de catástrofe, só falou de desastre, né? Mas não é só isso, vamos falar de coisa boa. Vamos falar da TechPix também. Sabia que a filmadora 1 bilhão e 1. É a filmadora que mais vende, mas você nunca viu uma na rua. Né? Não, Fábio falando, eu já tava entendendo. A filmadora que quica, que explode na parede. Não, isso é o Galaxy. Desmancha em mil e um pedaços. Isso é o Galaxy Note 7. Do Tecnomania? Que site? Do Tecnomania que faz o Tecnomania. Cara, não fala essas coisas. Ah, deve coisas. Ser fácil. Não, aí depois um retardado não, faz um deface nesse site e, é nóis. E a justiça vem atrás dos piratas na internet. Ainda mais com esse nome, né? Pois é, assim, não dá nem pra se defender, cara. Então assim, vamos falar um pouquinho, a gente já falou dos principais tipos de ataque, claro que numa abordagem superficial, né? A gente não tem o foco aqui de fazer algo muito técnico. Uhum. Como que a gente pode se proteger? O que a gente pode fazer para não ficar tão vulnerável a esses ataques, já que isso está em moda? E a gente sabe que o ataque mais perigoso é o que está na moda, porque aí tem um monte de cara pesquisando como é que faz, vai ver que não é tão difícil assim, começa a fazer merda, começa a testar, e alguns vão conseguir. Alguns vão ser presos. Isso, alguns vão ser presos. Então, Dudu, fala aí uma maneira que a gente pode se proteger de ataques no DNS. A primeira é de uma... que eu vou sugerir, né? Não é a mais fácil, mas eu vi numa palestra do FISA, né, o cara comentando e tal. Você pode subir o seu servidor DNS de forma de cache ali, né? Fazer várias requisições e grava ali o arquivo, desconecta ele da internet e usa ele local. O único problema é que, você vai ter que... fazer a manutenção, né? Manter o servidor online. Se algum site, por exemplo, resolver mudar o registro, teu registro vai ficar desatualizado. Então não é das formas mais práticas, né? Mas só falando pra fazer basicamente... um root server local seria mais ou menos. Sim, mais basicamente menos essa. É confiável, né? Mas confiável. Quer dizer. A não ser se no dia tem certeza que você que ninguém vai server. Mexer, mas você tem que ver como você vai fazer o sincronismo, né, desses nomes inicial, né? Que se você fizer pela internet, alguém também pode. Pode estar infectado, já, né? Enquanto, no momento. Isso, enquanto você está mexendo ali, enfim. Fazendo a configuração inicial dele, que não é uma boa ideia. Mas é uma opção. Eu li uma dica muito bacana, eu nem sabia que era possível. Mas como eu expliquei ali com um ataque de interceptação de carry, o cara vai tentar responder a carry pro usuário, incrementando o ID até acertar. No caso do bind, ele pode ser configurado para gerar IDs randômicos. Então se o cara tentar incrementar o ID, foda-se, cara. Ele não vai conseguir fazer isso randomicamente e acertar. Uma dica então, pra assim, vida, né? Nunca use IDs sequenciais. Sequenciais, então, nem cara, na sua aplicação. Então você pode usar IDs de carry randômicos, cara, no teu bind. Claro, cara, que a gente tá falando disso pra um servidor do MicBR realmente pesado, tipo, não precisa configurar o teu local, se preocupar com um... Mas deveria, né? Deveria. É, se preocupa. E outra dica muito básica, mantém tudo atualizado, né, cara? Pacotinho do bind atualizado, não vai te dar problema nem. Isso é pra vida também. Tanto atualizado, que, cara, sempre tudo tem vulnerabilidade. Né? Eu atualizo em tudo. Um bom firewall também, né, pra evitar conexões necessárias e excessivas, bloqueio IPs que estão te consultando o tempo todo. Bloquear requisições da que vier de fora, né, quando você tem um servidor só interno, não tem nenhum domínio especial. Bloqueia tudo que vier de fora pra evitar, né. What will we do with the drunken sailor? Tem uma outra sugestão ali que eu inclusive passei o link ali. Quando deu essa treta, por exemplo, do Google, eu simplesmente não consegui acessar o site, né? Mesmo a versão que o cara fez The Face ali, né? Enfim, o servidor que ele subiu no lugar, eu não consegui acessar ele justamente por causa que eu uso esse plugin aqui no meu navegador, né? Que é o HTTPS Everywhere, que ele simplesmente tem alguns registros lá e ele faz tipo assim, veio essa URL, ele olha na base dele lá, tem uma regra aqui de reescrita, ele sempre força o redirect, né? Não faz exatamente o redirect, né? Mas ele força o navegador a fazer sempre a requisição para versão HTTPS, né, do site. E aí, por exemplo, do Google não tinha o servidor HTTPS, eu simplesmente não acessei, né? Então, tinha alguma coisa realmente errada ali, simplesmente o site não abriu para mim, né? Então, também é uma forma de segurança, né? E aí, para alguns do usuário, né? E aí, se o site. Comentário. Eu ia te mandar um... E aí, o site, né? Ele, por exemplo, redirecionou, por exemplo, do UOL. Tinha HTTPS. Se ele redirecionar para outro, aí o que, que vai acontecer? Vai aparecer lá a falha de certificado e, né? Por favor, confirme isso direito. E aí, eu mandei ele no link. A gente depois coloca na postagem. Inclusive, eu tenho um merge request aceito no HTTPS Everywhere. Uau! Outra coisa também que é simples de você configurar, cara, desabilita as informações adicionais do bind. O cara não precisa saber tua versão do bind quando ele dá uma carry. Isso eu sempre dava essa dica no Apache. Porque, tipo, é fácil você ver a versão e achar exploit, né? Tipo, exato. Ver qual CVE que afeta aquela versão do seu software. Então, tipo, ou pelo menos pra não passar vergonha pelo servidor tão desatualizado, né? Eu não sei se isso é uma dica de segurança, mas eu... Vocês lembram quando a PSN foi mega hackeada, ficou 30 dias fora do ar e o caralho? É porque tinha um Apache 1.2 rodando. Lá, acharam a porra de um Apache 1.2 e é lógico que o cara exploitou aquilo e fez a fé. Então, assim, cara, informação adicional. A gente falou algumas coisas simples agora, mas a gente tem dicas avançadas. E a principal delas foi instalada em 2010 os nossos root servers, que os root servers são servidores DNS pais, que é o DNSSEC, é uma camada extra de segurança para o DNS, cara. Então, se você tem um servidor visado, se tem um servidor que pode ser um potencial alvo de ataque, estude DNSSEC e aplique. Não é fácil, cara, não é uma parada simples de se entender. Não é trivial. Sim. Mas se você quer ter uma camada top de segurança no teu DNS, DNSSEC. Cara, embora que na real ele vai resolver alguns tipos, né, de ataques, mas outros ele simplesmente não vai fazer a menor diferença. Né? Então, por exemplo, beleza, fazer ali o DNSSEC, então vamos fazer, tipo, entre, sei lá, o servidor lá do registro BR com o teu servidor, vai comunicar ali com o DNSSEC, tudo bonitinho, mas quando fizer a consulta, ele não vai usar o DNSSEC, vai usar o normal, aí vai ficar vulnerável da mesma forma. Então, ele é bom, ele resolve alguns problemas, só que ele não vai ser solução de ouro pra tudo. Não, com certeza, mas é uma camada fodida de segurança a mais, comparado com o DNS peladão ali. É, a gente comentou ali para bloquear os IPs que estão te arregaçando, estão fazendo. Dá para fazer isso pelas próprias ACLs do Bind. Isso assim é algo um pouco mais avançado, mas não é um bicho de sete cabeças. Dá pra... Você pode usar Transaction Signature também, que coloca um HMAC em tua transação. Isso tem um problema de performance, não adianta falar que não. Então, por isso que muitos servidores não usam, porque você vai assinar cada transação do DNS, vai te consumir mais processador, vai te consumir memória. E eu acho que o mais básico de tudo, cara, lá no teu gerenciador de autenticação em dois passos, né, cara? Autenticação em dois passos que faltou aí pra um certo portal brasileiro. Use NFA no seu, no seu baixo seu... host, na sua cloud. Use NFA em tudo, se você puder. Porque você mata todo o trabalho de um brute force, por exemplo. Caso o cara consiga quebrar tua senha, tudo não vai adiantar de nada. Ele vai ter que roubar o teu celular. Tá? Se ele não for o Elliot do Mr. Robot, vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. Se ele só parear. Cara, embora assim, que. Né? Embora que eles estão. É, pelo menos foi anunciado, né? Faz algum tempinho, no final do ano passado, uma vulnerabilidade no protocolo entre. Os celulares e tal. Eu não cheguei a ver direito, tal. Eu vi que teve pessoal que montaram aí um conversário, tal. Tem o link. Vou procurar se eu encontrar o passo, colocar na postagem também. É, comenta alguma coisa, mas também, tipo, é seguro, né? Porque vai ser uma outra via, né? Que o cara vai ter que tentar hackear, né? Além da senha, ele vai ter que conseguir, por exemplo, o acesso rede da operadora, enfim, tentar alguma forma ali. Então vai, por exemplo, ter que estar, por exemplo, mais perto do celular ou alguma coisa assim. Ou acesso físico à rede da operadora em si. Mas, né, é uma coisa mais pra atrapalhar, né? Não vai resolver também 100%, mas ajuda. E o que eu falo sempre, cara, por que que o cara ia ter um trabalho nesse nível pra hackear um de nós? Uma pessoa fina. Tudo bem o cara hackear o Obama. Ele vai se predispor a isso. Agora, pra quê? O cara entrar no teu e-mail e saber a tua senha da Steam, ligado? Foda-se, né, cara? Pela conta do Dudu, que tem 1 milhão de jogos, olha. Pô, cara, pior que não. Nem sei quantos jogos eu tenho na. Não, você tem bastante. Não, eu tenho mais de 100, mas não, tem, quer dizer, tipo, o que você vai ter de tão interessante pra um cara, um hacker bom, que o cara faz tudo isso, ele vai ser bom, perder dias da vida dele pra hackear você. Entendeu? Sim. Não, eu também tenho mais 100 jogos agora. Agora jogos AAA na minha conta, dá pra bobear conta nos dedos. Não, isso com certeza. Com certeza, a maioria ainda, né? Mas é isso. É que eu não consegui de graça em algum lugar. Então você dificulta. Se o cara vê que você tá difícil e que o fulano que é mais rico, mais vendido também tá difícil, ele vai no cara. Vai ser o mesmo trabalho por uma recompensa maior, cara. Então tentar dificultar tudo, cara. É foda. Sim. Nada resolve 100%. Você pode ir até, cara, por exemplo, você tem uma infraestrutura DNS muito acessada, você pode separar os seus servidores por roles. Você tem, o autoritativo, esse aqui tá numa rede um pouco mais perdida, e eu tenho o meu recursivo aqui para resolver as contas da galera. Tem várias técnicas que você tem para proteger mais a sua rede. Uhum. Então, se você que tá ouvindo trabalha num serviço visado aí numa grande ou algo assim, é bom sentar isso, pode falar do. Uhum. Então, uma coisa que eu me lembrei ainda a respeito do DNSSEC. Alguém conhece aqui os domínios .b.br ou não? Nunca ouvi falar. Tá, que é, esse é o domínio para banco no Brasil. Então, praticamente todos os bancos do Brasil, eles têm o registro lá nesse domínio, né, .b.br. E para, né, fazer esse registro no registro BR, obviamente, você tem que ser um banco realmente e tem que ter o DNSSEC habilitado. É obrigatório. Então, por exemplo, você pode acessar vários sites, né? O que eu acho mais legal sempre é o do Banco do Brasil, porque o site fica bb.b.br. É uma beleza. É, mas eu acho incrível, por exemplo... Vamos fazer um ataque de negação de serviço no Banco do Brasil agora, então. Ah, mas é super... Todo mundo acessando. Ah, mas ele redireciona, né? Sim, ele faz o redirect. Mas a requisição do bb.b.br, por exemplo, essa ele vai ser feito com o DNSSEC, pelo menos ali, até o servidor, né? Ó, outra coisa, deixa eu dar uma dica pra quem tá ouvindo. A gente falou brincando de fazer um ataque no banco. Você aí, jovem mancebo, que assistiu Mr. Robot, ficou empolgado pra caralho, quer ser... Ou rápido. Você que tem 6 anos, ligou pro autoatendimento de um banco, acho que foi francês, digitou 1, 2, 3, 4, 5 e descobriu que funciona. Então, não mexa com a porra do banco. Uma das poucas instituições que vai te mandar pra cadeia por fazer um ataquezinho besta ali é a porra do banco. Não mexe com a porra do banco. Você quer hackear, vai botar malware na máquina da tua tia pra pegar o Facebook dela, sabe? Vai fazer essas merda aí de merdeira. Mas não me mexe com a porra do banco, cara. Você não vai invadir o banco e transferir milhões pra tua conta. Não existe isso. O cara que invade, quando falam que alguém hackeia a conta de banco, o cara faz um site falso lá, infecta um DNS ou não, né? Manda um spam pra todo mundo falando que o cartão do cara venceu pra ele entrar lá e editar o cartão e a senha dele, e alguns caras vão cair. É isso que as pessoas fazem, cara. O cara não entra no servidor do banco. Não que nunca tenha acontecido na história. No Brasil é onde você vai se fazer, mexer com o banco. Não, e até se acontecer, a menos que seja uma coisa assim muito grande, o pessoal fale, provavelmente vão abafar também pra não dar nenhum problema, né? Pessoal querendo sair do banco e tal. Isso vai dar muito problema se for anunciado. Não, vão abafar, mas o cara que fez vai pra cadeia, cara. Não, isso com certeza. Você mexeu com o que? Embora que dinheiro. Quando sair, provavelmente capaz de já ter carteira assinada, né? Ah, sim, que nem o Mitnick, né? É. O Mitnick foi pra cadeia, saiu rico, mas... Não sei. Bom, eu também escrevi o livro na cadeia, né, então... Quanto vai custar pra reconstruir o c... Tudo se rola daí, tem que fazer esse cálculo. Aí o cara decide se vai valer a pena. Tava demorando muito pra sair. É, mas você não vai entrar na cadeia e virar o chefe de lá, porra? Tem que pensar grande, não. Né? Com certeza, o cara que é um moleque nerd ali de 60 quilos que hackeou o banco. 60? Pô, não, peraí. Vão vir 50, 45. Assim, ó, te agarra que vai doer. Então. Só isso aí. É esse cara que vai chegar lá na prisão botando banca, mandando nos arianos, nos traficantes, com certeza. Faz o... Eu acho que é isso, senhores, que a gente tem pra passar ali pro pessoal essa mensagem. A gente deu algumas dicas pra se proteger dos ataques DNS, falou um pouquinho de como funcionam esses ataques. E foi um prazer regravar com os senhores, infelizmente o Rafa não estava presente. Foi um prazer. Mas... tentaremos fazer mais vezes, né? Não podemos nos comprometer hoje em dia. Vamos ver como que sai esse agora. Vamos ver os feedbacks da galera, né? Ver se o pessoal curtiu. Vai voltando, né? No ritmo que dá, mas a gente não tá morto, né? É importante a galera saiba disso, cara. O Rafa morreu, cara. Sim, então... todos aqueles problemas de saúde, toda aquela alimentação regrada. Ele. Bom. Se a galera também quiser conversar com a gente, pelo menos eu tô sempre presente, Fábio, às vezes, no grupo do Hackencast no Telegram, né? A gente tá por lá conversando, ou fazendo treta, né? Tanto faz. Não, sempre por lá, cara. Eu carrego a... Tu não tem a fama que eu tenho. Ah, mas você é assim em qualquer lugar, né? Você é o único cara que eu conheço que brigou por causa da Gelib C, velho. Embora nem eu lembre dessa história, mas não duvido que foi verdade. Então beleza, senhores. Vamos encerrar por aqui. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Falou.